aqueça seu coração nesse mundão infernal de agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final. Aqueça seu coração nesse mundão infernal de agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final. Anoitece e amanhece e as coisas não melhoram. Só família angustiada, desoladas, hoje choram. A vida em Pelotas não é só curtição. Há mendigos abandonados e jogado no centrão. No inverno passam frio, dormindo no meio do chão, agasalhado com jornal, ou então com papelão. Roupa velha pedindo esmola, vasculhando o lixão, sofrendo preconceito, humilhação sem compaixão. Me pergunto toda hora porque o governo ignora, não ajuda quem precisa e a polícia apavora. O medo de dormir e amanhã acordar morto com alguém na crueldade, sem coração botando fogo. Nas ruas são esquecidos por quem finge que não vê, mas se fossem os seus filhos você também ia sofrer. Pessoas morrendo de frio, congeladas no final. Aqueça seu coração nesse mundão infernal. Aqueça seu coração nesse mundão infernal. Dê agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final. Aqueça seu coração nesse mundão infernal. Dê agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final. O drama de quem sofre, o coração de quem comove. Piedade e ter pena, compaixão não resolve, ter que ter atitude e ajudar quem precisa, com moleque com fome, com a irmã desnutrida. Tudo faz parte do fim. Não, não, não pense nisso. É só o país que nós vivemos, que não tem compromisso. A fita é o seguinte: temos cara de otário, somos visto como tal porque não somos mercenário. Eu honro minha favela, vai pestando, mau orgulho porque somos lutadores e não bando de burro. Do pestando ao BGV, do Dunas ao Fragata, navegantes bom Jesus, na Gotuso e no Fátima, todas as favelas. A pobreza é exposta, só falta abrir os olhos e também abrir as portas. Falta apoio do governo ajudar quem precisa, enquanto não acontece, protestante segue a rima. Aqueça seu coração nesse mundão infernal de agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final. Aqueça seu coração nesse mundão infernal de agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final. Eu protesto por quem vive em condições das precárias, que depende e necessita de ajuda e cesta básica. Chuvas fortes alagando, destruindo suas casas, perdendo o que consegue com esforço e muita garra. Quando ligo a TV e assisto o jornal, corre a lágrima no rosto, detona minha moral. Vendo gente como eu, destruídas moralmente, sem um teto pra morar, e feridas gravemente. Seja um pouco solidário, com amor no coração, abro o armário pra dar roupa e faço uma doação. Doe um quilo de alimento, uma roupa que não use. Se não serve pra você, serve pra alguém que precisa. Infelizmente, e o que vemos, quem tem mais doa menos, que só pensam em si próprio e não tem sentimento. É doloroso ver pessoas com tristeza na memória, mas é só ajudando que mudamos essa história. Aqueça seu coração nesse mundão infernal de agasalho e alimento pra quem precisa de apoio moral. Família desabrigadas, levadas pelo temporal. Elas brigam, elas lutam, muitas morrem no final.